novo convertido foi se queixar ao pastor e disse: "Pastor, eu estou sofrendo um problema com os meus irmãos. Olha só, eu tenho direito a um quinhão da herança do meu pai, mas os meus irmãos querem me tomar aquele quinhão e eu não sei o que fazer. Eu estou pensando em entrar na justiça e brigar com eles no tribunal, exigir o meu direito." E o pastor disse: "Meu amigo, nem sempre uma demanda judicial é a melhor solução. Às vezes é melhor um péssimo acordo do que uma boa briga na justiça." E o moço disse: "Mas pastor, eles estão querendo avançar no meu direito e tirar aquilo que me pertence. E eu não estou disposto a largar. Eu quero é brigar com eles. Vim pedir suas orações porque eu vou entrar na justiça contra os meus irmãos." E o pastor disse: "Antes que você procure um advogado e demande nos tribunais, faça um passeio comigo. Vamos andar um pouco por esse bosque." E o moço foi. "Pastor, não adianta, o senhor não vai me convencer não. Agora eu quero brigar mesmo. Meus irmãos não vão tirar aquilo que é meu. Eu vou para a justiça." E o pastor disse: "Depois desse passeio você vai tomar a sua decisão. Vamos continuar caminhando." E quando eles estavam andando, o pastor mostrou para o moço uma quantidade enorme de pombos que conviviam harmoniosamente com os pássaros, com os sabiás, com os marrecos. E o pastor pegou um miolo de pão e atirou ali no meio dos pombos. Naquela mesma hora, os pombos se agitaram. Todos eles que estavam numa paz tão grande começaram a bicar e se atacar e um pular sobre o outro. Os marrecos e os patos, quando viram comida ali na frente, saíram do lago e começaram também a atacar os pombos e a disputar aquele pedaço de pão. E também os sabiás e todos os pássaros fizeram a mesma coisa. E o pastor disse: "Você está vendo isso? Aqueles pássaros estavam em perfeita paz e harmonia. Mas quando eu lancei o miolo do pão, olha a confusão que aconteceu. Olha a briga que está havendo ali. Você compreende o que eu quero dizer? Você está em relativa harmonia com seus irmãos. Mantenha esta paz. Negocie com eles. Faça um acordo. Porque uma guerra, uma disputa, por causa de um único quinhão, vai produzir uma tragédia, uma desgraça tão grande na sua família que não te trará lucro algum." E o moço, enquanto ouvia o pastor, continuava observando ali os pombos, os patos, os marrecos, os sabiás, brigando pelas migalhas do pão. E o pastor lhe disse: "O teu quinhão você pode até perder agora, mas amanhã você conseguirá outro. A sabedoria na vida consiste em saber abrir a mão daquilo que não é tão importante e conquistar em paz aquilo que você sabe que te foi dado por Deus. Então não se preocupe, vá em frente, não brigue com ninguém, faça as coisas diante da palavra de Deus e de acordo com a vontade do Senhor. E você, assim fazendo, prosperará o seu caminho." Meu querido e minha querida, você que está ouvindo esta ilustração, reflita um pouquinho. Quantas demandas entre parentes, quantas brigas entre amigos, quantas disputas por causa de migalhas. E pode ter certeza, por mais importante que você ache aquela questão, no fundo, no fundo, é uma migalhinha de pão. Brigar por algo tão pequeno, ainda que você ache que é grande. Brigar por causa disso é se comportar como aqueles pássaros que disputavam avidamente uma migalha de pão, que se maltratavam por causa de um alimento perecível. Todas as coisas neste mundo vão perecer. Brigar por situações ou por questões desta vida, enfrentar irmãos e irmãs, destruir uma parentela por causa de uma demanda tão temporária, não vale a pena. Sabe o que você faz? Coloque a tua causa na mão do justo juiz. Entregue nas mãos de Deus. Você não precisa recorrer a ninguém mais para ter uma solução favorável deste negócio. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. E se você pegar a tua demanda e entregar nas mãos de Deus, pode ter certeza de uma coisa: o justo juiz te concederá a tua vitória.